mastiga as penas. Tá colocando a mão por baixo da cadeira. Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, quebra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Gustavo Lima, doidaça! Última de hoje, o Zé Ricardo e o Thiago também cantou Pode ou Não Pode? Léo Magalhães, alô, Fred e Gustavo, ela tá dançando e o Jean e Júlio tá estourada. Gente, beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus, uma boa semana, um bom começo de semana pra todos e sabadão a gente volta aqui com muito mais em mais uma edição do Balada Sertaneja! Tchau, gente! Você ouviu o programa Balada Sertaneja.